garçom na voz. Ah, pode preparar. Taro no pitch. Barabababá. Sol na minha cara, 12 horas acordada. Com umas mina maluca, sempre disposta pra tudo. Que não tem medo de nada, sempre metendo marcha. O céu é o limite, então não me atrasa. Fica pousado, é perda de tempo e você sabe bem. No fim da noite ela sempre acaba rendendo pra mim. Fugindo das bandidas, exibindo as Patrícia. Mas você tá ligado, sabe pra quem ele liga. Eu tô com minhas parceiras fechadas na pista, salvando esse baile enquanto a gente chega. Só descendo o garrafa enquanto ela sobe, e a fumaça subindo enquanto eu filmo tudo. Olha como eu tô, yeah. Olha como eu tô abusado, yeah. Juju, Rude. Olha como eu tô abusada. Com ouro no dente, na mente tem fumaça, no pescoço corrente. Com esse flow cash, vagabundo se cala. Ninguém bate de frente, eu sustento minha mar. Na praia bebendo uísque de marola. Juju, Rude, MC Versa no RJ. Favelada e bandida, eu dito a moda. Do peitinho, do bundão e perna grossa. Nem barricada me para, imagina invejoso. Faço igual Bibi perigosa. Me traiu, tô tacando fogo. Guardo dinheiro na conta e os inimigos no bolso. Sabe que eu sou pichadona e tô ritmando esse jogo. Olha como eu tô, olha como eu tô abusada, yeah. Olha como eu tô abusada. Com ouro no dente, na mente tem fumaça, no pescoço corrente. Com esse flow cat, vagabundo se cala. Ninguém bate de frente, eu sustento minha marra.